Professor, bom dia. A Web já tinha 749, já tinha sido pedido para Guarulhos, mesmo? Eu não tenho ainda o seu plano. Qual é a rota preenchida no plano? Ah, nós estamos aqui na Viampo Zulu 21. Então, a subida será Arbor Transição Elefa. Qual é o horário previsto, por gentileza? Está previsto aqui ao 00. Então deve aparecer aqui para mim no máximo 5 minutos e já pago a cópia com ele. Tá ótimo, obrigado, agradeço. Web 6749, copia o 340 para Guarulhos? Que mastigo, seu prosseguimento. Ok, Web 6749 está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, a primeira aerovia Apa Zulu 21, decola da 10 com curva direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder é 5457, o controle em 120.8, cotejo. 6749 da Web, autorizado 340 com destino a Guarulhos, decolando da pista 10, com a primeira curva direita, na saída A, transição Elefa, via Upper Zulu 21, transponder 5457, chamaremos o controle em 20.8. Correto, 6749, chame para acionamento no portão 3. Chamará, muito obrigado, bom dia a todos aí, 6749. Livre o táxi, contornando o pátio 1, após Índia e Alfa para o ponto de espera da 10, o altímetro no 013, chame para a decolagem 3601. 3601, via Alfa, agora pronto para a decolagem. Autorizado, chame para o táxi, o QNH agora 10014, ou chame a 251. Até o aeroporto, se quiser entrar minha torta, é 251. 3601, está autorizada a linha de decolada 10, QNH agora 10-14, e o vento é calmo, é variável com 2 nós. No POB, 3h50, Galeão, tá livre o táxi, contornando o pátio 1, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem, ou chame a 254. Pátio 1 autorizado, Índia, Alfa até a 10, ou chame a 254, vai tomar a vida. Pronto, obrigado. Tá 3601, decolou aos 38, controle em 120.8. Bom voo e bom dia. 308, bom dia, seu bom serviço, bom dia. Autorizado a linha de decolada 10, vento é de 280 graus com 2 nós. 6251 decolou aos 41, controle em 120.8, bom voo e boa noite. 128, boa noite, amigo, bom trabalho. Salvador, bom dia, Papa Papa, Carrinho de Luz Delta, na prora rotatória, já visual com o campo. Bom dia, o Sierra Kilo Delta está livre em final da 17, reporte interceptando. Em final, chamará interceptando, Sierra Kilo Delta. Na final, tem baixado travado, Sierra Kilo Delta. Sierra Kilo Delta, livre pouso na 17, o vento é calmo, QNH no 014. O pátio, o estacionamento é o pátio 4, é isso? Isso, 4 na bata, Sierra Kilo Delta. Ok, gente, na bata. Só confirmando, é na bata, não sabemos a numeração de lá, mas é bata, Sierra Kilo Delta. É, não, lá não tem número mesmo, lá é pátio só, o pátio da bata mesmo aqui. Mais fácil, obrigado, certo. Afirmativo, seu solo 48, reporte livrando na bata. Gente, boa noite, bom dia. Salvador, muito bom dia, o EBJET 5896 da Fox Drive. 5896, bom dia, eu tenho aqui o 340 para Confins, copia? Copia, irmão. Autorizado então para Confins, nível de voo 340, aerovia Aperzulu 16, decola da 10, com curva à direita, subida da El Leda Bridge. Transponder é 5462, o controle em 19, perdão, 120 decimal 8, controle, cotejo. Sim, está autorizado 340 para Confins, pela Aperzulu 16, decola da 10, com curva à direita, na saída da El Leda Bridge. 5462 é o transponder, o 208 é o controle, é 75896. Torre Whisky Uniforme, na final da 10, para cancelamento, conseguir para base para 17, a chave chegar. Autorizado, reporte interceptando a final da 7, o Whisky Yankee Uniforme. O Web 5896, correto, cotejamento, chama para acionamento. Chama para acionamento, a JET 5797. 5717, autorizado, Galeão, nível 340, primeira aerovia, Aperzulu 10. Decola da 10, curva direita, subida da El Leda Bridge. Transponder é 5461, controle em 120 decimal 8, cotejo. Autorizado Galeão no 340, pela Aperzulu 10, decolada 10, curva direita, da El Leda Bridge. 5461, outra responde, 208, controle 717. Correto, chama para acionamento 5717. Uniforme livre, pouso 97, o vento 270 graus com 3 nós, o altímetro 1014. Salvador, web 6749, chamando portão 3 para o Sul. Autorizado, acionamento, chame táxi. Chamar ao táxi, ligado, 6749. O skin aqui uniforme no solo 55 é para o pátio 5, não é isso? Autorizado backtrack, estacionar a frequência livre, boa noite.